Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos e Desafios do Ministério. Hoje a gente vai dar sequência com a leitura do livro Poder dos Pais que Oram, da editora Mundo Cristão, com o capítulo 17, o tema Permanecendo interessado na vida de pureza e santidade. Os filhos que são ensinados a viver em santidade e pureza exibem rostos luminosos e exalam uma simpatia irresistível. A Bíblia diz: até a criança se dar a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Queremos que os nossos filhos sejam conhecidos por sua bondade e que sejam simpáticos por sua pureza, mas essas coisas não acontecem por acaso, devem ser ensinadas. E embora possamos nos esforçar ao máximo para ensiná-los a viver em pureza nos caminhos do Senhor e dar o exemplo, o verdadeiro mestre é o Espírito Santo. O amor por ele é o início da santidade. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5, versículo 22. Ensina-nos a Bíblia. É uma tarefa difícil para qualquer um, principalmente para uma criança, e só pode ser realizada com total submissão a Deus e a seus mandamentos e capacitação poderosa do Espírito Santo. Meu filho começou o último ano do segundo grau numa escola nova em outro estado, onde a cultura era diferente. Missão árdua para qualquer jovem, mesmo bem estruturado e piedoso. Era um pequeno colégio cristão particular e logo na primeira semana ele ficou conhecendo todos os colegas. Um deles, no entanto, se sobressaiu. Seu nome era Sandy, um astro do esporte, excelente aluno e já havia recebido vários prêmios por seu desempenho. Mas ele era especial por um aspecto mais importante. Suas palavras e atos refletiam um profundo respeito por Deus e seus mandamentos. Certo dia, durante o almoço, um dos rapazes contou uma piada grosseira e todos riram. Todos, exceto Sandy. Meu filho confessou que também riu. Eu era o recém-chegado e não queria que eles pensassem que tinha vindo de outro planeta. Christopher comentou envergonhado quando mais tarde nos relatou o incidente. Em pouco tempo, ele percebeu que Sandy não ria de piadas obscenas, não fumava, não bebia e nem falava palavrões, e por incrível que possa parecer, todos os respeitavam e gostavam dele. Houve uma reunião de pais no colégio e contei a Christopher que havia conhecido uma senhora muito simpática. Ela se sobressai, comentei. É sensível, animada, uma mulher piedosa e com um incrível senso de humor. Fez que eu me sentisse bem à vontade, como se nos conhecêssemos a vida inteira. À medida que fui descrevendo a pessoa, mencionei seu nome. É a mãe de Sente, meu filho reconheceu. Mas é claro, eu já devia saber que Sandy tem pais excepcionais, firmes, crentes, pais de oração. Nenhum filho é assim por acaso. No decorrer do ano, nós observamos aquela família e vimos como cada um de seus membros era extraordinário. Notamos também que as pessoas não se afastavam por causa de suas virtudes. Por quê? Porque sua maneira de viver não era uma tentativa legalista para serem perfeitos ou para impressionar as outras pessoas. Era a expressão de corações impregnados de reverência por Deus e do desejo de viver de acordo com a sua vontade, em santidade e pureza. Meu filho já não frequenta aquela escola e não nos encontramos mais com Sandy e sua família, porque nossas vidas tomaram rumos diferentes. Mas jamais os esquecerei. Eles elevaram nossos padrões pessoais, nos mostraram o objetivo mais alto para almejar e nos fizeram ver como a santidade é atraente. Vamos orar para que os nossos filhos se sintam atraídos pela santidade e pureza como um imã e para que, quando algo não seja santo ou puro, tentar engodá-los, eles percebam imediatamente se sintam tão pouco à vontade que o rejeitem com determinação. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim em santificação. Viver em pureza dentro dos limites da lei de Deus significa plena integridade pessoal. Integridade é santidade. Os filhos que anseiam por santidade e buscam poder capacitador de Deus para ajudá-lo a alcançá-lo serão abençoados e realizados. Sende foi o exemplo vivo da palavra de Deus que diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé, na pureza. Não há nada mais gratificante do que filhos que andam em santidade e pureza. Vamos orar para que nossos filhos façam parte desse grupo. Amém? Senhor, peço que tu enchas o meu filho com tão grande amor por ti que ultrapasse seu amor por qualquer coisa, qualquer pessoa. Ajude-o a guardar e reverenciar os teus mandamentos e a entender que são para benefício dele. Que ele possa ver com clareza que quando teus mandamentos são desobedecidos, a vida não funciona. Esconde a tua palavra em seu coração para que não se sinta atraído pelo pecado. Peço que ele fuja do mal, da impureza, de pensamentos, palavras e atos pecaminosos e que seja impulsionado para o que é puro e santo. Que ele seja moldado à semelhança de Cristo e que busque o poder do teu Espírito Santo para capacitá-lo a agir de maneira correta. Tu disseste: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Que o desejo de santidade que brota de um coração puro possa se refletir em tudo o que ele fizer e também se manifesta na aparência dele. Porque suas roupas, seu cabelo, joias, bijuterias reflitam a reverência e a vontade de te glorificar, Senhor. Caso ele se desvie da trilha da santidade, que tu tragas ao arrependimento e operes com teu poder purificador em seu coração e em sua vida. Faz-o entender que o viver de pureza propicia integridade e bênção e que a maior recompensa que podemos obter é ver o Senhor, em nome de Jesus. As armas de guerra. Salmos 24, versículo 3 e 5. 2 Timóteo 2, versículo 20 e 21. João 15, versículo 2. Isaías 35, versículo 8 a 10. E Provérbios 30, versículo 30 a 12. Deus abençoe vocês.